Não devo me importar. Não quero encontrar alguém em quem eu possa crer que se esconda por aí. Não vejo mais ninguém, só vejo o que me convém. Tento acreditar em quem? Eu vou me entregar, não quero mais fingir. Não quero mais chorar, não quero mais sorrir. Vou ver o sol nascer, vou ver o sol descer. Não quero ser igual e tento me expressar assim. Assim, yeah, yeah, yeah. Pensar, não vou enlouquecer também. Tento me esconder, não quero mais cair. Não sei o que fazer, eu sei o que dizer. Tento imaginar e tento imaginar o fim. Eu vou me entregar, não quero mais fingir. Não quero mais chorar, não quero mais sorrir. Vou ver o sol nascer, vou ver o sol descer. Não quero ser igual e tento me expressar assim. Assim, yeah, yeah, ser igual, tento me expressar assim.